pessoal, eu sou Marise Silva. Uma boa noite para você que está coladinho na M2020 Online. Esse é o nosso primeiro Aprendendo e Ensinando, que está sendo transmitido para todo o Brasil e para o mundo. Olha só, o Aprendendo e Ensinando, na verdade, surgiu da ideia básica de que esta é a realidade de todos nós. Ou seja, em todo tempo, cada um de nós, na verdade, está aprendendo algo e, consequentemente, ensinando algo. Bem, dessa forma, eu espero que você não só aprenda ouvindo os nossos programas, mas também quero aprender com você, com as suas experiências, com seus testemunhos. E para isso você poderá compartilhar comigo através do meu e-mail, né, que eu estarei mencionando no final do programa. E quero aproveitar e pedir que você esteja nos ajudando a divulgar a rádio M2020, que todos os dias, às 21 horas, estará transmitindo uma programação bem diversificada e com o único propósito de edificá-los, de nos edificar, para a glória do nosso Deus. Olha só, gente, então, aqueles que puderem, claro, né? Reúnam os seus familiares, amigos, sei lá. Para junto a gente estar aprendendo e ensinando, ok? Beleza, então vamos lá. Hoje estaremos abordando um tema que tem sido bastante popularizado no nosso país. Muito popularizado. É o espiritismo. Bem, eu mesma teria algo a dizer sobre isso, porque em uma determinada época da minha vida, eu me vi iludida com essa prática. Mas, galera, especialmente hoje, nós teremos duas participantes. Eu fui entrevistá-las e trouxe o seu relato para que vocês estejam acompanhando. Ou seja, nós estejamos acompanhando. Eu conversei com a irmã Solange e com sua mãe, Dona Alda, de 76 aninhos, que tiveram trágicas experiências devido à prática do espiritismo. Sabe por quê que eu digo trágicas? É porque logo após a entrevista, nós estaremos observando na Bíblia o que realmente Deus diz a respeito do espiritismo. Eu quero desde já, né, agradecer a Dona Alda por ter aceito falar um pouco sobre esse assunto, que eu sei que traz lembranças ruins para ela. Inclusive, teve um momento na entrevista em que ela ficou muito emocionada, muito. Ela até chorou, né? E quase não conseguiu continuar. Tanto é que eu tive que pedir para Solange, a sua filha, estar dando continuidade. Para vocês verem quão terrível são as marcas e traumas deixados pelo envolvimento com coisas assim que Deus abomina, que Deus não se agrada. Por isso agora, ouça a entrevista, mas eu já volto com vocês, hein? Bem, meus queridos, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu amo muito, que é uma florzinha do campo, a Dona Alda, minha amigona, que hoje ela se encontra impossibilitada de andar ainda, e ela vai contar um pouquinho da vida dela, o porquê dessas coisas todas, o porquê que ela está nessa situação. E mostrar que às vezes a gente procura um caminho certo, acha que está no caminho certo, procura, né, caminhar por um lado certo, e às vezes a gente está caminhando de um lado errado e a gente não se dá conta. E muitas vezes esse caminho só nos traz destruição, só nos traz coisas ruins, lembranças ruins. Tanto é que eu já conversei um pouquinho aqui com a Dona Alda e ela não gosta de lembrar dessas coisas que aconteceram no passado. Mas como eu falei para a Dona Alda que é algo para edificar a sua vida, que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você vai ouvir e vai realmente concordar conosco de que essas coisas acontecem quando a gente realmente não busca na palavra de Deus o correto. Então a gente se desvirtua por vários caminhos, mas só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. E quando a gente trilha outro caminho que não seja Jesus, a gente está trilhando um caminho errado. Então agora nós vamos conversar com a Dona Alda, com a Solange, que é filha dela também, que vai ajudar a Dona Alda a lembrar dos acontecimentos. A Solange é minha amigona também, ela é sogra da minha filha, me deu esse genro lindo, maravilhoso, querido, que eu amo demais. Então a gente passou assim uma parte de algumas coisas junto com eles, e a gente sabe que isso é real, é verídico, e que como realmente Jesus transforma as nossas vidas. Então eu vou começar dando uma boa noite para Dona Alda. Boa noite, Dona Alda. Boa noite. Boa noite, Sol. Boa noite. Eu vou começar perguntando para Dona Alda uma coisinha aqui, Dona Alda. Como é que a Dona Alda conheceu o Espiritismo? Eu conheci o Espiritismo por causa do meu marido, que ele estava muito doente, que ele bebia muito e ele andava dando ataque pela rua. Eu também dava ataque pela rua. E aí eu bati na casa de uma senhora, e uma senhora falou que eu precisava de me tratar. Eu caí vários tombos, perdi a rótula do joelho, e aconteceu muitas coisas para mim que eu não gosto nem de falar. Mas eu agora estou arrependida, estou com muita fé em Jesus. Dona Alda, a senhora falou que o seu esposo, ele tinha problema com alcoolismo, né? Sim. E aí a Dona Alda foi procurar ajuda, né? Foi. E o que essa mulher indicou para Dona Alda? O que ela ensinou a Dona Alda a fazer? Ela ensinou que eu tinha que entrar na mesa branca, que eu ia sair tudo isso que eu tinha. Aí eu fui na ilusão dela e eu entrei na mesa branca. Comecei a trabalhar na Umbanda e fui na mesa branca com ela. No começo eu achei bom na mesa branca, mas depois eu vi que estava muita coisa errada. E Dona Alda, a senhora me contou antes que foi feito um trabalho para Dona Alda e aconteceu alguma coisa com uma irmã da Dona Alda? Como é que é essa história? Não, é que eles foram fazer um mal para mim, que pegou na minha irmã. A minha irmã foi parar na colônia. Uhum. Tomava banho que nem porco pelo no quintal. Sofreu muito a minha irmã. Ah, entendi. Então, esse lado que a Dona Alda trabalhava era o lado direito, que a Dona Alda foi ensinada como sendo um lado do bem, né, Dona Alda? O lado do bem, mesa branca. E quando fizeram esse trabalho para Dona Alda, não pegou na Dona Alda, mas pegou na irmã da Dona Alda, onde ela sofreu muito, teve problema com esquizofrenia, né, Dona Alda? Foi para a colônia, passou maus bocados, e como a gente conhece a irmã da Dona Alda, até hoje realmente ela tem problema com esquizofrenia, e ela continua nesse estado, né? E só que hoje, graças a Deus, é diferente. Hoje ela trabalha, ela faz as coisinhas dela, ela é diferente do que na época em que isso realmente caiu em cima dela, né, Dona Alda? Ô, Dona Alda, e nesse meio tempo a Dona Alda teve uma criança, é isso? É que amarraram meu parto e eu perdi a criança. Tá, o que é isso, amarrar o parto? Então, como a gente, né, tá observando, a Dona Alda ficou muito emocionada em falar sobre isso. Ela não queria mesmo fazer assim, ela não queria voltar ao passado, porque foi bastante ruim para ela, mas graças a Deus que ela concedeu essa entrevista para nós, né? Falou um pouquinho, mas agora eu vou pedir para Solange então dar continuidade e para ela falar como que foi depois disso que aconteceu, desse trágico aborto aí. A Solange nessa época ainda era muito criança, ela não lembra. Mas depois disso eles vieram para Piçarras, e que tem toda uma trajetória também, né, Solange? Sim, porque nós viemos para cá, né, com intenção de uma coisa melhor para nós, Só que viemos por causa que a minha mãe tem família aqui, a família da minha mãe aqui, a família do meu pai é de Santos, né? Então nós viemos, a mãe no princípio não veio, só veio eu e mais o meu irmão, que já é falecido, e a minha irmã caçula, que é a Ana Lúcia. Aí o meu pai também veio junto, mas nós viemos pro meu pai parar de beber, que ele bebia muito. E aquele trabalhando, ele estava longe de tudo. Depois a minha mãe sempre vinha. Passou um certo tempo, a minha mãe retornou a vir. Aí a gente já tinha propriedade, já tinha casa, né? Aqui morando, aí minha mãe resolveu, se aposentou e veio morar pra cá. Só que continuou as coisas dela. Solange, então me diz uma coisa. Na verdade, a família da tua mãe já morava aqui. Morava aqui, né? Que a minha mãe é daqui. Tá. E aí é como se fosse um escape, uma fuga para ver se teu pai então parava de beber. Como lá as entidades que a tua mãe já buscava não conseguiu fazer ele parar de beber, não, certo? Ele continuava, né? Uhum. Aí nós viemos para cá. Aí nisso meu pai adoeceu, aonde teve problema de câncer na garganta. E ele foi obrigado a não beber. Só que ele fumava ainda, mas beber ele já não bebia. Mas por falta da doença. Por causa da doença, né, Solange? Aí continuou tudo. Quando meu pai faleceu, depois que meu pai faleceu, a minha mãe continuou a fazer os trabalhos dela. Trabalho que é esse? Era trabalhos assim, ó. Ela benzia, ela fazia mesa branca, tudo em casa. Achando que sempre estava fazendo bem, porque na cabeça dela era fazendo bem, né? Então, mas só que era assim, ó. Eu mandava ela botar as coisas tudo para trás, aonde que era que o barracão. Que coisas. As coisas assim, que ela tinha santos e um monte de imagem, né? Aí eu mandava ela colocar tudo lá no fundo, porque eu não queria dentro de casa. Eu já não queria dentro de casa, porque eu não aceitava muito, mas ajudava ela. Pra dizer a verdade, não aceitava entre aspas, mas tentava, mas ajudava, porque eu nunca deixei de ter a obrigação com a minha mãe, né? Certo, entendi. Então fazia o seguinte, era eu, né, e minhas duas irmãs, a Ana e a Marilda, também ajudando ela. Certo. Né? Uhum. Aí ela fazia essas festinhas, isso depois que meu pai faleceu, né? Uhum. Ela fazia as festinhas aqui, teve uma festinha muito grande que eu creio... Festinha de quê? Cosme e Damião, que era o nome que dava das crianças... De entidades. Né? Uhum. Então, nós já juntávamos um monte de pacote, de doce, isso aqui, essa festa tradicional de Cosme e Damião, festejado de dia 27 de setembro, que hoje em cidade grande festeja muito. Aqui no sul eu não sei muito, mas em cidades assim festeja muito sobre isso. E eu participava com ela, porque ela falava que era, ela ajudava, as outras pessoas ajudavam para dar roupa, essas coisas. E, na verdade, vocês faziam... Era docinho que vocês arrecadavam? Era docinho, né? Que nós passava 3 dias, 4 dias, a gente arrecadava, botava tudo embalado. As últimas festas que nós fizemos foi muito tempo atrás. Muitos anos atrás, claro. Graças a Deus. Mas ficou lá atrás. Mas só que deu muita gente. Então, aquilo ficava louco, a gente ficava louca, por causa que a gente ficava assim, nossa, como que a gente vai fazer isso para doar essas coisas para as crianças? O problema não é a doação, não é os doces que a gente dá, não é os doces. O problema não é isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que que tem, se aquilo está fazendo uma caridade? O problema não é isso, é como fazer, em nome de quem fazer. Hoje eu entendo. Agora você chegou entendeu? No ponto, certo, como Solange? Fazer em nome do quem fazer. Sim. Não por fazer. É que esses doces eram oferecidos a Cosme e Damião. E daí eram distribuídos para outras pessoas, outras crianças, né? E essas crianças participavam disso sem saber, né, Solange? Sem saber, porque elas são inocentes, né? Até os pais, né, não tem sabedoria, não tinha sabedoria, né? Como muita gente que faz hoje isso, né? Então, a gente fazia não por mal, sim, né? Até que as brincadeiras, tudo era interessante. Uhum. Só que é ruim porque atrás disso tem outras coisas, né? Fica aí um alerta para os pais que muitas vezes as crianças são convidadas, às vezes a gente nem sabe por que são convidadas de uma determinada festa e não sabe o que tem por trás, né? Eu sei porque eu fiz isso com os meus filhos também E também ofereci para Cosme e Damião, porque minha filha teve uma época que estava adoentada e eu fui ensinada a fazer isso, mas isso é uma outra história que outro dia eu conto. E também convidei os amiguinhos dos meus filhos para participarem, mas foi oferecida a Cosme e Damião. Aí também tinha, né, essa mesa, além disso, ela fazia porque era, diz que é sete, pra, mesa dos inocentes. Mesa dos inocentes. Pessoas de crianças abaixo de 7 anos de idade. Isso mesmo. Né, tinha que estar na mesa ao redor, distribuir os menores para depois os maiores. Isso aí são uma coisas que geralmente ali dentro desse templo, né? Porque a gente fala que é um, né? Existia essas normas. Então, isso daí já vinha dos antigos. Então, quer dizer que ela fazia, ela participava disso, ela fazia, e ela se sentia bem. Ela achava, espiritualmente, se sentia bem. Mas as coisas sempre não mudavam na vida da gente. Pelo contrário, Pelo contrário, né? Tá certo? Graças a Deus, a gente sempre tinha, nunca passou necessidade assim, por causa disso, isso não. Mas a gente faltava algo, porque não preenchia aquilo. Porque aquilo lá, o que que era aquilo? Entende? É. Então, é difícil. Uhum. Né? Muitas pessoas fazem isso num engano, né? É, achando que, na verdade, isso é mérito diante de Deus, que a gente ganha algum mérito fazendo esse tipo de coisa, essas doações diante de Deus, mas isso é uma mentira, né? É uma mentira, né? Porque atrás disso sempre vem engano, qualquer coisa que a gente possa fazer, né? E isso a gente pensou bastante, né? Principalmente, eu já não gostava muito, eu já tinha esse lado, eu não sei por quê, talvez Deus estava fazendo alguma coisa na... para mim, né? Porque a gente não pode explicar, para Deus a gente não explica, mas eu já... Não estava querendo participar. Não compactuava muito, né, Solange? Só ajudava por causa que era respeito pela minha mãe. Certo. Aí depois disso, quando aconteceu essas coisas, a minha mãe cada vez ficava mais doente, porque ela ficava mais frágil por causa das veias enfermidades, porque antes ela andava, ela fazia essas coisas tudo, mas depois ela começou a ficar enfraquecida, né? Muitas coisas assim. Aí eu teve um dia, que isso aí me lembro, que eu buscando, porque a gente, engraçado, na vida da gente, a gente não vai buscar, ninguém vai buscar Deus, vai buscar as coisas que é oferecida para nós, o que é melhor para nós. A gente pode confiar, acreditar em Deus, mas não busca as coisas para Deus. Vai buscar o quê? Melhoria. Eu ia buscar melhoria, eu não ia pedir para Deus, eu ia buscar melhoria para minha mãe, eu achava que era assim, era o certo. Porque foi, eu fui ensinada assim, né? Então, o que eu queria? Que a minha mãe continuasse a melhorar a perna, isso e aquilo, apesar que ela já estava fraca um pouquinho. Então, aí eu peguei e comecei a procurar esse centro espírita que tem hoje, o Allan Kardec, né? Porque, afinal, a minha mãe tinha, ela não tinha deixado das coisas dela, que sempre ficava guardadinha ali. Mas ela ia nessa de luz, que eu achava assim, como, entre aspas, evangélico, centro espírita evangélico de luz, não sei o que lá. Só porque tem evangélico de luz, aí eu resolvi ir, porque diz que era bem, porque não sei o que. Mas eu sempre tive um trauma de pessoas com de branco, né? Que eu nunca gostava mesmo. Mas mesmo assim eu fui. Fui, levei ela, fui eu que levei ela no centro espírita, né? Levei ela ficou lá, tudo. Mas eu já me sentia mal ali, porque eu não via, não era aquilo. Eu ainda achava que não era aquilo ainda. Entrei lá dentro, vi, conversei e achei. Porque pra mim, as coisas têm que acontecer assim já. E ali não acontecia. A minha mãe continuou porque ela gostava muito. Ela pegou amizade, aquilo puxava, como aconteceu da primeira. Ali ia puxar. A diferença deles ali, a minha mãe mexia com entidades ali. Eles também mexem, só que eles acham que é espírito de luz. Eles não fazem trabalho, eles não fazem nada como a minha mãe fazia, entendeu? Mas só em fato que mas ele achava... é o mesmo, né? É, mas é a mesma coisa, só é o modo. Ô, Solange, é verdade. E foi aí nessa época que eles resolveram que falar que a tua mãe tinha que fazer uma cirurgia espírita, certo? Isso, e foi nessa época que eles também eram contra das coisas, porque minha mãe trabalhava, ela tinha outras coisas, outros santos lá, e não podia eles saberem, porque eles também não gostavam daquilo, entendeu? Por mais ele ser espírito, espiritual também, uhum. Só que eles não compartilhavam com ela essas coisas que uhum. nem de outros, né? Que nem banda, essas coisas eles não compartilham com essa parte. Ah, entendi, entendi. Certo? Uhum, então, mas é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco, mas eles não compartilham uhum, essas certo. Coisas. Mas mesmo assim, minha mãe continuou fazendo os trabalhos uhum. dela, devagarinho e saindo, né, dali. Uhum. Até no momento que ela deixava, ela não ia fazer mais, porque ela só ficava ali no Espírito Allan Kardec. Eu já não participava, porque eu já não gostava muito, né? Tá, Solange, e nessa época ela fez uma cirurgia espírita. Ela fez uma cirurgia espírita. Ela ia sempre fazer, né? Não, ela, antes dessa, ela sempre fazia cirurgia. Ela sempre estava fazendo cirurgia. E porque ficava boa, Solange? Nunca ficava boa, porque pelo menos eu não vi nada. Foi aí que eu não gostava muito, porque era sempre ela, aquela mesa, dentro do quarto, roupa branca, tudo branco, alvo, tesoura, aquilo que eles fazem tudo. E essa última cirurgia, como é que foi, Solange? Nunca foi. Ah, antes de contar dessa última cirurgia, teve uma época que eu comecei a ficar pensando. Eu fui nesse... Terra do Sol. Isso. Uhum. Isso me incomodava. Subi lá em cima, vi as camas, os leitos, onde que eles botavam os doentes para ficar passando uma semana para dormir. E aquilo parece que eu via só choro. Eu senti ali, não, eu vi a imagem, uma imagem eles tinham lá, uma imagem de Cristo ali, né? Uhum. Mas ali quando eu olhava aqueles hospital, eu uhum. sentia choro. Uhum. Eu sentia assim, parecia que eu via um monte de gente chorando. E eu falei pra mãe que eu sentia isso, chorando. Sentia, e eu não queria mais voltar lá porque eu sabia que ali parecia triste ali. Uhum. Era um ar muito triste ali. Não sei. Mas só que hoje eu entendo porque eu vi aquilo. Sim. E por que só eu creio que é pessoas que ficam prendidas, sabe? Sei lá, eu acho que são coisas demoníacas, porque não pode, uhum. né? Aquilo lá só pode ser coisas demoníacas que fazem lavagem na mente da gente, que possa ver, aparece aquelas visões pra gente poder fazer que era choro. Ou é choro mesmo, que a gente não pode saber. Só sei que era um lugar muito frio e triste. Uhum. Era ali. Aí depois disso tudo, né? Teve a última cirurgia da minha mãe. A última. Essa cirurgia acabou porque foi assim. Eu estava em casa e o meu filho, ele não estava frequentando a igreja, mas ele já estava no caminho de Deus. Assim, não frequentava há tempo, porque naquela época ele não frequentava. Mas ele estava no caminho, ele estava sabendo a verdade, né? Eu ia em células na época, comecei a participar em células. Não sei como foi que eu cheguei a entrar nas células. Aí, nesse dia, eu estava agoniada, porque eu já não participava mais. Eu não ia em igrejas, mas também não participava mais dessas coisas e nem queria. Aí, nisso, quando apareceu a minha mãe, que ela ia fazer cirurgia... Aí eu falei assim, não vai dar certo. Aí eu peguei, liguei, falei, ó, eu não sei quando que vai ser. Ligasse pra quem? Liguei pro meu filho, falando dessa cirurgia espiritual que a minha mãe ia ter. E eu não queria que ela fizesse isso, né? Uhum. Porque isso aí não é coisa de Deus. Eu já tava assim, mais ciente das coisas. Uhum. Nesse dia foi uma surpresa, porque quando ela foi fazer, ela só falou no mesmo dia que ia... fazer se preparar para essa cirurgia espírita. E a minha irmã estava lá. Mas nesse dia eles não sabiam assim muito, e só sabia que ia fazer. Certo. Aí veio meu filho, a mulher dele, a Tauana, a mãe dela, a Mari, e o Luciano. Nossa, aí foi uma coisa que eu tinha uma lojinha e estava ali do lado. Lá foi a briga, foi muito feia. E isso eu posso garantir. A briga foi muito como feia. Assim, Solange? Assim, briga. Como assim? Briga, no modo de dizer assim, briga espiritual. Espiritual. Né? Não sei o que acontecia. Uhum. Eu só sentia isso, porque eu estava do outro lado. Uhum. Estava. Mas eles estavam num quarto lá, uhum. E onde aconteceu. Só que não deu em nada. Não deu em nada. O quê? Não deu em nada de cirurgia, não apareceu ninguém. Outro dia ela acordou. Tá, ela então calma, Solange. A cirurgia foi interrompida. Foi interrompida. Porque chegou o teu filho com o pessoal. Isso. E aí eles começaram a orar ali. A guerra espiritual que você fala é isso. É guerra espiritual, aí, interceder. Aí eles começaram a interceder, onde as entidades não puderam fazer mais nada. E a partir dali, a tua mãe, o que aconteceu com a tua mãe? Aconteceu que a minha mãe, por exemplo, assim, ó, ela já não fazia mais, ela já tinha deixado de fazer os trabalhos que ela já... Mas ela continuava indo lá no centro espírita? Não, aí ela ia, mas teve um momento que ela mesmo sentiu que não tinha vontade de ir. Aí ela resolveu não ir mais. Uhum. Onde ela parou, então? É onde ela parou. Aí eu fui buscar ela, porque foi assim. Aí eu comecei a entrar na igreja. E a minha mãe começou a ter estudo, ter mais conhecimento, buscando. Foi através de oração também, que muita gente estava orando por ela. Uhum. Só que a gente busca uma coisa, mas não é nada disso. Mas ela melhorou. Espiritualmente, ela melhorou. Mas ela sempre... Na verdade, ela melhorou porque ela estava buscando a Deus, a Deus. Tá. Ela melhorou. Aí, ela foi em templos. Ela já foi em templos, né? Uhum. Ela já foi na Mundial. Ela já foi em várias, uhum. Né? Denominações, né? Mas teve uma época que quando ela estava na denominação, ainda ela tinha medo. Isso que eu ia falar, ela tinha medo de mexer lá atrás, porque aquilo lá ficava. Ah, entendi. Quer dizer que lá atrás, que a Solange fala, é um quartinho que tinha atrás da casa dela, isso. Onde ficavam os santos, isso, onde ela fazia o trabalho, isso. E tal. Ela não fazia mais. E aí ela entendeu... Ela estava entendendo a palavra, mas não queria mexer naquilo lá. É, de medo. De medo, porque ela tinha medo que de repente acontecesse alguma coisa com ela, isso, né? Isso, porque realmente as pessoas desses lugares, né? Quem está me ouvindo vai saber quem são. Elas ficam intimidadas, porque elas acham assim, se você sair... As coisas de mal vão acontecer. Isso, tudo que você fazia vai acontecer. Então, através disso, porque não verdade. Tem conhecimento a Cristo, uhum. Aí elas ficam com medo. Presas naquilo, achando que se desfazer daquilo vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Vai acontecer algum mal, porque vai vir e fazer mal para elas, né? Então, esse é o grande medo deles, deles quebrar isso. Uhum. Ah, porque... Se você sair, vai piorar a tua situação. Então, era todas essas coisas faziam que ela ficasse ali presa nisso, né? Mas graças a Deus, pela oração, né? Eu já estava orando, e muita gente que a gente conhecia também. Uhum. Meu filho também orando muito pela minha mãe. E quando veio uma colega nossa, ela chegou em casa, começou a orar e falou, vou orar, vou interceder para tua mãe. Porque vai ser ela que vai ter que fazer isso. Não pode ser eu. Aí nesse dia foi uma coisa assim, uma luz que abriu, que ela chegou lá em casa, orou, conversou. Aí a minha mãe só olhou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode quebrar, pode fazer, mas eu não vou fazer. Vocês podem ir lá e fazer, eu vou ficar aqui. Pronto. Ela deu a ordem, nós fomos lá. Meio como foi uma coisa assim, não sobrou nada, porque não podia quebrar e deixar lá fora. Queimamos tudo, não sobrou nada, só nem os farelos, com tantas coisas, nem os farelinhos, nada. Parece impressionante, aquilo virou, parece assim, uma poeira. É impressionante, só ver, porque aí destruímos tudo. No momento que a gente fizemos isso, aí nós tivemos paz, graças a Deus, né? Uhum. A gente tivemos paz na vida da gente, tudo que a gente pede, pelo menos a que a gente fala, que nem eu peço, né? Graças a Deus, Deus tem usufruído para a nossa vida através disso. E não é por isso que eu aprendi muita coisa. Aprendi a ler a Bíblia mais, a saber a verdadeira palavra, né? Certo. Saber das coisas que a gente tem que pedir, orar a Ele, é só a Deus mesmo, e isso eu não entendi. Tá, Solange, e a tua família, assim, a tua irmã, né, Uma delas já se converteu, a família toda, sim, já está nos caminhos também, está nos caminhos de Cristo, né? Uma irmã minha casada, tudo está nos caminhos de Cristo. A outra, infelizmente, ainda não está ainda, né? Porque ela ainda se considera espírita, né? Porque ela vai, né? Então, mas eu creio, né? Deus tem todos os planos, né? Vai ter um dia que ela vai perceber isso. Que é um engano, que né? é um engano e que... Olha, eu acho assim, ó. Às vezes eu brigava muito. Eu deixava minha mãe muito nervosa porque eu brigava, porque eu queria que ela fosse que nem a gente. Ela Mas se fosse que nem a gente, assim, assim, hoje. Nós somos cristãos. Então ela queria que ela fosse assim. Tu queria que ela também se então visse Cristo, então eu achava né? que eu devia de enfiar ali alguma coisa na cabecinha dela pra ela voltar, isso e aquilo. Então eu pedi muito pra Deus pra me ter paciência, né? Então, hoje parece uma coisa assim, ó, ela vem, ela me ajuda, né? Eu sempre tenho amor a ela, né? Hoje é paz. Hoje é paz, entende? Porque a gente fica revoltada com algumas coisas, porque, sabe assim, a luz e... Trevas não andam juntos, né? Andam juntos. Às vezes a gente tem dificuldade das coisas e fala, mas o que que eu peço? Eu saio, peço pra Deus, né? Que não tá meu coração. Deu certo. E quando chega na hora, aí eu já tô outra pessoa... Então eu vou pedir agora para Dona Alda, para ela falar para a gente, né? Como que é a vida dela hoje, depois que ela conheceu a verdade? Isso aí é só a Dona Alda que pode falar, né, Dona Alda? É, como que é hoje que eu tive paz, paz com Deus. Paz na alma, né, Dona Alda? É, paz na alma, paz com Deus, paz com Jesus. Porque se eu já tivesse ido há mais tempo... Mais tempo aonde, Dona Alda? Conversar com Deus. Ah. Se eu tivesse ido há mais tempo... Sim. Eu seria melhor mais ainda. Mas como eu não sabia, né? Não. Mas agora eu estou contente, graças a Deus. Então eu agora tô feliz. Dona Alda, você acha então... E valeu a pena ter desistido do espiritismo e ter seguido Jesus? Valeu a pena muito mais. Muito mais do que isso, né, Dona Alda? Muito mais do que isso. É, foi uma vida de engano, mas que Jesus... É, a gente, uma coisa que a gente não sabe, né? A gente, depois que entrou, foi difícil de sair, mas Deus me tirou de lá. Glória a Deus, Dona Alda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, Dona Alda. Deus me tirou porque eu já achava tudo diferente, né? Só espero que a minha filha entre também, mas ela tá difícil. Mas não é impossível, né, Dona mas Alda? Não é impossível. Tenho fé em Deus, que Deus, como tirou eu de lá, vai tirar ela também. Amém, Dona Alda. Nós cremos e oramos para isso. Mas eu acho que ela vai acreditar, porque ela chega aqui, ela diz assim, mãe, a senhora não tá lendo a Bíblia hoje, por quê? Olha! Ela nunca perguntou, né? E aí ela chegava, ela via a Bíblia aberta em cima da cama, aí ela saía. E agora ela perguntou pra mim, foi semana passada, ela disse, mãe, porque a senhora não tá lendo mais a Bíblia? Aí eu falei pra ela, não, leio, eu leio, é que a minha vista não tá enxergando direito. Mas ouve direto os louvores aqui dentro de casa, né? Aí ela... Eu ainda falei pra Solange, a Marilda vai voltar, vai sair daquele lugar. Amém. Aí ela disse, não, vai porque ela falou assim pra mim. Ela nunca falou. Ô, Dona Alda, deixa eu perguntar uma coisa pra Dona Alda. Depois que a Dona Alda se livrou daquelas coisas lá, né? Daqueles santos, tudo que a Dona Alda tinha lá pra fazer os trabalhos, a Dona Alda se sentiu bem depois disso, Dona Alda? Ai, eu senti. Hoje eu fui lá, limpei, lavei. Meu Deus, mas hoje a Dona Alda tá liberta, graças a Deus. Livre, né, Dona Alda? Hoje não, já há tempo. Então tá bom. Então eu agradeço aqui a Dona Alda, né? Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes, Dona Alda. Boa noite. E quem está escutando, que faça que nem eu também, vá para lado de Deus, a lado de Cristo. Amém. E a Solange também vai dar uma boa noite, né, Solange? É, eu quero dar boa noite para quem escuta, quem escutou o que eu tinha falado, né? Porque se eu fosse falar mesmo as coisas que tinham acontecido, é um livro, né? Então, um pouco que eu tenho de falar é assim, Deus vai mudando, moldando as pessoas, né? Talvez naquela, né, um tempo atrás, eu não tinha conhecimento, mas ele já estava trabalhando no meu coração, assim como ele trabalha no coração de qualquer outra pessoa. Só que às vezes a gente deixa de despercebido, entende? Então eu peço, aqueles que deixarem de despercebido, foquem em Jesus, foquem em Deus, porque Ele é a nossa salvação. Amém. Porque às vezes eles querem, mas têm medo porque os outros falam, por perder a amizade, por perder contato com outras pessoas, por achar, não, porque isso é quadrado, né? Porque Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, mas através disso as pessoas se intimidam, elas não vão buscar Cristo. Uhum. Orem pelas outras pessoas, uhum, né? Porque Deus vai quebrantando os corações das pessoas, porque tudo Ele quer é a felicidade da gente, para a gente possa estar juntos. Amém. Né? Uhum. Então, boa noite para todos, né? E espero que cada um, né, tenha sua consciência em buscar, né? Só Ele é o nosso alicerce. Amém. Né? E lê a Bíblia, né? Amém. Lá vai ter bastante ensinamento. Às vezes a gente fala, tem preguiça de ler, mas hoje é tão fácil, tem um notebook. Eu, amém, tinha preguiça de ler a Bíblia, mas eu tinha um notebook. Através do notebook, com os versículos, isso e aquilo, com a Bíblia do lado, começava a entender as coisas. Amém. Então tem que glória ser assim. Deus. Amém, Solange. Né? Então tá bom. Muito obrigada, Solange, e uma boa noite. Aí, pessoal, estou de volta. Você que acabou de acessar a Rádio M2020, eu quero te dizer que nós acabamos de ouvir um testemunho maravilhoso de como o nosso Senhor Jesus, o nosso doce Jesus, transformou a casa da Dona Alda, libertando não só ela, como toda a família, né, desse engano do Espiritismo que por tantos anos a aprisionou. E você, né, que chegou agora e não pegou o programa do início, não se preocupe, porque em breve todos os nossos programas, eles estarão disponíveis na nossa radioteca aqui no site. Eu agora vou ler alguns versículos, né, na Bíblia, onde nos mostra claramente que a prática do Espiritismo é radicalmente desaprovada por Deus. Se você tiver a oportunidade de pegar agora um papel e uma caneta, né, para fazer as anotações dos versículos que eu vou passar, seria interessante. Até mesmo porque eu vou ler apenas um resumo, né, do que cada um está se referindo, e depois, com calma, você poderá estar fazendo a sua própria pesquisa. Antes de eu ler os versículos, eu gostaria de estar dando ênfase em algo que eu li e achei interessante, que eu vou ler agora para vocês. Na verdade, o nosso país é considerado o maior reduto espírita do mundo e onde ocorre o sincretismo, principalmente das religiões africanas, indígenas e católica. Cerca de 70% dos católicos brasileiros são frequentadores de centros espíritas. Cada santo católico tem a sua entidade espírita correspondente. Quem ouve ao Espiritismo não está ouvindo a Cristo, e quem ouve a Cristo não ouve ao Espiritismo. As sessões espíritas são feitas com esses elementos: médiuns, demônios ou guias e assistentes. Allan Kardec começou seu movimento em abril de 1956, na França. Seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tomou o pseudônimo, pois acreditava ser a reencarnação de um poeta celta com este nome. Ele introduziu a ideia de reencarnação no Espiritismo. Deus condena a prática da mediunidade que consulta espíritos, guias e mortos. Deus nos exorta a não ouvir espíritos enganadores. Deus nos busca, quer comungar conosco e nos é acessível através de Jesus Cristo. Como temos ensinado, o Espiritismo tenta dar respostas para problemas embaraçosos por meio da magia e invocação de espíritos. E um desses problemas é a morte. Muitas pessoas iludidas tentam se comunicar com o avô, pai, filho, etc. Agora, se você puder pegar o papel e a sua canetinha, eu vou estar mencionando onde que fala na Bíblia, é para você comprovar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que nos ensina. Vamos lá então. A consulta aos mortos está proibida nas Escrituras. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. E Isaías, capítulo 8, versículo 18 e 19. Os mortos não sabem o que acontece na terra. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Salmos, capítulo 88, versículo 10 a 12. E Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19. Os mortos não podem ajudar os vivos. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Assim como os vivos não podem ajudar os mortos. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. João, capítulo 3, versículo 18 e 19. E Esdras, capítulo 12, versículo 7. A Bíblia declara claramente que quando o homem morre, só duas coisas acontecem. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 17. A Bíblia declara claramente também que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia declara claramente também que a salvação só se alcança mediante a fé e nunca meritoriamente. João, capítulo 3, versículo 16. Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. E Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus é uma veloz testemunha contra os feiticeiros. Mateus, capítulo 3, versículo 5. Aí aqui mostra as enganações. Trazem consolações vazias. Zacarias, capítulo 10, versículo 2. É ilusão. Atos, capítulo 8, versículos 9 e 10. É fonte de lucro. Atos, capítulo 16, versículo 16. É obra da carne. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Não entrarão no céu os feiticeiros e idólatras. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22 e versículo 15. Ah, pessoal, a gente tá chegando ao fim do programa, mas com uma satisfação enorme no meu coração de poder ter ensinado um pouco mais daquilo que eu tenho aprendido e espero que tenha sido bênção para você. Espero que Deus abençoe toda a tua casa, edifique toda a tua casa com esse testemunho. Eu estou muito feliz, esse é o nosso primeiro programinha. Estou muito, muito feliz de estar aqui, podendo ajudar pessoas que de repente estão envolvidas com essa prática de ocultismo e que estão levando, né, que estão te levando para a derrota. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade, é a vida, é Ele que pode nos libertar, é Ele que pode nos dar a direção de todas as coisas na nossa vida, é Ele que é vida em abundância, Ele nos traz refrigério, Ele nos traz consolo. Ele é tudo, Ele que nos criou, Ele que sabe o que nós precisamos realmente na nossa vida. Então, se eu posso te dar um conselho, eu quero te falar de algo que eu tenho aprendido, que realmente fora dos caminhos de Deus, todo caminho é caminho de morte. Então, venha para a vida. Eu tô te convidando, venha para a vida. Você não precisa de nada, você só precisa abrir teu coração para Deus. falar com ele, aí mesmo onde você está. Fala com ele, fala dos teus sentimentos, fala para ele das tuas necessidades. Tenho certeza que se você falar com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, Deus vai te trazer um retorno. E Ele mesmo vai te ensinar a buscá-lo. Ele mesmo vai te ensinar a adoração que Ele gosta de ouvir de você, de ter de você. É só Deus pode ensinar isso para nós. Não se esqueça, Deus sempre está com a mão estendida. É nós que temos que nos agarrar a Ele. Não esqueça disso. Então, nesse momento, vamos orar e nos colocar na presença de Deus, porque só Ele, só a infinita misericórdia dEle pelas nossas vidas é que pode nos trazer a verdade, pode nos trazer a luz, pode nos trazer vida. Senhor querido, Deus, Tu és soberano sobre toda a terra e céu, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Eu Te agradeço, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do Teu Evangelho, falando do Teu amor, Senhor, aprendendo e ensinando, meu Deus, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Ti, as coisas que vêm do Teu coração, Senhor. Deus, eu agradeço por ter me tirado um dia desse engano, Pai, do Espiritismo, e eu Te peço também, Senhor, que aquelas pessoas que ouviram nesta noite esses testemunhos, meu Deus, que Tu possa ir de encontro a cada coração, meu Deus, que Tu possa Te revelar a cada coração, Deus, porque não somos nós quem convencemos, não somos nós os donos da verdade, mas Tu és, Senhor, Tu és o que convence, Espírito Santo de Deus, Tu és o que mostra a verdade. Então eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu Te revele a essas pessoas, aos nossos ouvintes, que Tu tire toda a escama de seus olhos, que a mente dessas vidas venha se clarear, meu Deus, e que Tu possa habitar ali com a Tua verdade, Senhor. E a Tua graça nos basta, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Se você gostaria de dar um testemunho de algo que Deus fez na sua vida, sugerir um tema para os nossos próximos programas aí, ou se você simplesmente quer dar um oi, mande um e-mail para mim, mari@missões2020.org. Continue aí coladinho e navegando nessas lindas canções que louvam o Criador. E eu espero você toda quinta-feira. Compromisso aí, hein, gente? Às 21 horas, com o programa Aprendendo e Ensinando. Tchau, tchau!